visão, trouxe a fita, ouvi aí. Sem cartão, sou xiita, invadi. Gravadora do caralho, vamos jogar. Caralho. Quem perder, vai. Tenho dois, vai. Fique na paz, não corra. Antes que alguém morra, eu sou um homem bomba. O campo adversário me pulverizar. Otário, invadi o prédio pra destruir a estrutura e acabar com o tédio nas rádios. Ha. Merda que vocês jogaram. Cê desinfita de uma paz de cara mal informado. Falando na gíria, dizendo que é da rua. Ei, ei, ei, não, não, não. Vim da rua e nunca te trompei. E lamento seu tic-tac, o tempo parou no tempo. Gravadoras e rádios, vocês me dão espaço. Eu te dou rap nacional, o verdadeiro. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, vai perder, sai, vai perder. Do caralho, vamos jogar o baralho. Quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Na puta que pariu, sou xiita, guerrilheiro. Isqueiro, pavio, toco fogo no puteiro. Invasor de gravadora, sou. Invasor, sou. Organização, xiita. Tomando nosso espaço de assalto. Vai, não entra mais, você não é capaz de ter irmãos, grupos bons, como Armagedon de África, Brasil, que chegou a mil e fez o boom. Nascimento Zulu, agora é a nossa vez, solta o potencial dele. Mano, mano, mano de fé. A banda está aqui, o que você vai fazer? Fecha a gravadora ou o couro vai comer. Somos muitos, o tempo vai fechar. Seu estúdio, a chita vai tomar. Sem licença, tô louco, vou invadir. Vai, vai. A cabeça do empresário eu trago aqui. Vai, vai. Essa guerra eu venci, xiita vai destruir. Esse som que faz o público dormir. Vai, vai. Não, não, não chores mais, sou de Niná. Não existe mais, xiita invade a gravadora pra tirar os incapazes. A medalha de mérito ganhado na batalha patifaria. Derrotada enforcada. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Sugador, tá travado, tá no meio, tá no horror. Tá no lance, né? Não vai ficar de pé. Vou te dar o pontapé pra provar qual é que é. Sai jogado, mané. Vai, as granadas colocadas no seu corpo, em palavras estrupando seus neurônios. Vai chorar, vai tremer, vai correr. Não me extermine, por favor. Já é tarde pra você, FDP, seu cu. Quer dinheiro, vai iludir qualquer coitado alheio. Mas, xiita, te dá simples conselho. Fique ligeiro, não de lado, pra não ser surpreendido, otário. Você que é de gravadora do caralho. Na maldade vai, na maldade vem. Sobe, desce, tem. Saga chakra tem aqui pra você também, tem. R.O.T.A. te enquadra nas palavras, tribunal negro. Te põe na mira, meu chapa. Cães das ruas vem. Extermina a parada. Sou rap, sou sim. A voz da rua, sou radical, sim. Sou e ninguém me segura. Da rádio, eu fui na gravadora, na rádio, no baile. Prendendo a chave, fiz o plano, xiita invade. Ouviu, meu jogo é forte. Ouviu, eu tenho as da zona leste, o valete da zona norte. Então, meu jogo é forte. Então, vou dar o porte. Então, eu sou xiita, truco, ladrão. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Quer perder? Sai. Quer perder? Sai, sai. Gravadora do caralho, vamos jogar o baralho. Vai, quer perder?